Olá. Nós vivemos numa geração hoje, no ano de 2023. Pertencemos a uma geração no meio de muitas gerações que a humanidade já teve. Cada geração, como nós sabemos, ela tem pontos positivos e pontos negativos. Nós poderíamos falar da nossa geração, coisas boas que temos. O nível de informação, a facilidade de comunicação, e podemos falar de muitas coisas negativas, né? Violência, criminalidade, enfim, tantas coisas ruins. E assim por diante. Umas gerações tiveram mais pontos positivos do que outras, e isso faz parte das oscilações, das capacidades de cada geração crescer num determinado ponto ou não. Em Israel, particularmente, cada geração teve alguma característica própria. Cada geração da nação de Israel que nós vemos nas escrituras teve pontos ou fortes ou fracos de forma muito acentuada, às vezes mesclando um pouquinho, às vezes de forma mais ou menos equilibrada, a gente poderia dizer, mas de um modo geral. A gente enxerga assim, gerações que são mais teriam sido mais aprovadas por Deus e de fato foram aprovadas por Deus pelo que a gente vê registrado ali. A gente vê esses pontos positivos aparecendo. Nós temos hoje, né, a 50ª mensagem no livro de Josué, fechando o livro de Josué, portanto, concluindo aqui uma tarefa, concluindo aqui uma jornada de explorar esse livro, estudar e aprender com ele. E ao fechar esse livro, nós temos também o fim de uma geração. É interessante como esse livro marca de forma muito visível, de forma muito clara, toda uma geração, a geração da conquista da terra prometida. E de forma interessante, o livro termina com três mortes mostrando para nós que esse ciclo está se encerrando, que essa geração está passando e outra geração vem aí, outra geração vai suceder a esta. E é interessante nós fazermos aqui juntamente com o autor do livro, juntamente com a narrativa desse livro, esse encerramento e tirar as lições que ele nos apresenta, as lições de uma geração característica específica ali da história de Israel, do povo de Israel. Então, finalizando aqui o capítulo 24, que é o último capítulo de Josué, nós vamos ler a partir do versículo 29. Passado algum tempo, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade. E o sepultaram na terra que recebeu por herança em Timnate-Sera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram depois dele e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dada a seu filho Finéas, nos montes de Efraim. O fim de uma geração, em primeiro lugar, nos mostra aqui o líder de uma geração que serviu a Deus. O texto nos mostra Josué como alguém que faleceu com idade avançada, que foi sepultado ali na terra que foi designada durante as divisões, como nós vimos ali. Ele até praticamente ficou ali entre os últimos a receber. Temos em Josué uma marca extremamente positiva de vida. É interessante que no livro de Números, no tempo em que Moisés ainda era o líder, Deus já se refere a Josué como alguém em quem o espírito dele repousava, em quem havia o espírito dele. Ou seja, o que nós vemos aqui é a morte de um servo guiado por Deus. Essa pode ser a marca, tranquilamente, da vida de Josué. Josué teve a sua vida marcada por obediência, obediência a Deus, por coragem e sabedoria. Aliás, um outro texto do Antigo Testamento, em Deuteronômio, fala exatamente isso, que ele tinha nele esse espírito de sabedoria. Podemos notar como Josué foi obediente a Deus quando Deus indicava, dizia para ele: faça assim, e ele fazia conforme Deus havia ordenado. Quando havia pecado e precisou ser corrigido, Josué tomou as providências que tinham que ser tomadas. Quando era para lutar, quando era para parar de lutar, quando era para confiar, simplesmente aguardar. Enfim, vemos aqui uma pessoa obediente, corajosa, seguindo aquilo que nós vemos ele sendo exortado logo no início do livro: seja corajoso, Josué. É a mensagem que ele recebeu ali: seja corajoso. E ele foi alguém corajoso, corajoso porque confiava em Deus, confiava no poder, na graça, na soberania de Deus. Então, realmente, um servo guiado por Deus. E vemos aqui a liderança de um servo que ensinou a reconhecer os atos de Deus. Josué insistiu em relembrar o povo de tudo o que Deus fez por ele. Quantas vezes nós vemos Josué, e aqui no finalzinho nós vemos isso repetidamente, Josué dizendo para o povo: vejam, vamos recapitular a história. Vejam como é que tudo começou lá com Abraão, depois Isaac, Jacó, a ida para o Egito, a libertação do Egito, o sustento no deserto, tudo aquilo que aconteceu, as vitórias que Deus nos deu aqui, a forma como Deus agiu, a forma como Deus controlou tudo para cumprir com as suas promessas, para cumprir com a sua aliança. O tempo todo ele mostrou a fidelidade de Deus, mostrou que o povo deveria confiar em Deus e encorajou o povo a fazer isso. E o texto nos mostra que esta foi uma geração. O texto diz claramente que essa foi uma geração que serviu a Deus. Por quê? Porque tinha ali uma liderança que, servindo a Deus, inspirou os homens a fazê-lo, ensinou os homens a depender dele, a confiar nele. Que final de vida bom, que final de vida exemplar quando alguém é sepultado já com tanta idade e sendo aprovado, recebendo aqui uma nota de aprovação. Aprovado como líder, o líder que foi capacitado por Deus. Afinal, Deus diz que ele o estava guiando, né? Deus guiava Josué. Então, é necessário que um líder tenha a capacitação que vem de Deus, não a capacitação meramente humana. Essa não ajuda, essa não resolve. Ela pode servir para as coisas do mundo, mas não para as coisas que Deus tem para realizar. E essa capacitação fez também com que Josué tivesse consciência do seu papel de líder, o seu papel de exemplo, o papel que ele tinha de comandar todo aquele processo com caráter, alguém que demonstrou ali retidão. Ele agiu com sabedoria, como a gente já viu, e com imparcialidade. Quanta coisa importante nessa divisão de terra, muitas questões estavam envolvidas ali, e vemos que o processo foi sabiamente conduzido por ele. Que final de vida bonito de se apreciar. Além disso, nós temos uma outra morte que aparece aqui, mas é uma morte que aconteceu muito tempo antes. Se nós temos aqui o líder de uma geração que serviu a Deus, nós temos aqui também o modelo de uma geração que constatou as promessas. É interessante que é dito aqui para nós, nos é informado que finalmente José foi sepultado. José foi sepultado ali naquelas terras que foram designadas para sua família, para ele, né, para sua tribo. E o que nós temos aqui é a fé de José. Essa é a nossa referência nas Escrituras, a fé de José nas promessas de Deus. Quando ele morreu, ele foi muito claro ao dar instruções que a sua múmia fosse sepultada na terra prometida. Ali fala dos ossos, mas claramente nós sabemos que ele foi mumificado, até o texto nos dá essa ideia ali, quando ele era uma autoridade egípcia, recebeu todos os cuidados, todas as técnicas dos egípcios para a mumificação. E essa múmia de José permaneceu por mais de 400 anos entre os israelitas, sem ser sepultada, porque ele havia dito: não, ela não, minha múmia não vai ser sepultada aqui no Egito, vai ser sepultada na terra que Deus deu para nós, para o nosso povo, para a nossa nação. E um dia ele vai tirar o nosso povo daqui, e lá sim deverá ser sepultado, meus restos deverão ser sepultados. Isso é muito importante, isso é muito eloquente, na verdade. Essa múmia, uma múmia que tinha uma presença ali. Por que que essa múmia está aqui no meio do povo, né? O que que ela está fazendo aqui? Não, é porque, de fato, um dia nós vamos chegar lá, nós vamos finalmente para a terra. A fé de José foi finalmente autenticada ali no seu sepultamento. O sepultamento da múmia de José significa o cumprimento daquilo que ele esperou ao morrer. Ele morreu sem ter ido para a terra prometida. Ele morreu com a esperança. Na verdade, ele não está preocupado ali com. Ou como hoje as pessoas se preocupam aonde vão ficar os restos mortais de uma determinada pessoa, porque aquela pessoa seria lastimável que ela não estivesse no seu país, mas isso não tem significado, um significado relacionado com promessas de Deus. O que Josué realmente fez ali foi algo extremamente significativo, não tinha a ver com uma vontade de ele ficar lá no, na, no, na vida, na vida além, né, desta vida, na vida posterior, na vida após a morte, ficar se lamentando lá porque não estava, seus restos não estavam sepultados no lugar onde ele desejava. Não era isso. Mas agora, depois de 400 anos, os israelitas, esse sim, geração após geração, esperando por esse momento, eles testemunharam ali o cumprimento. Certamente esse sepultamento foi muito significativo, foi uma lembrança que levou a todos pensarem na fé desse homem, a todos relembrarem aquilo que Josué creu, perdão, que José creu, que José não só creu, mas ele determinou para o final ali, para o destino dos seus restos mortais, para que a esperança do povo sempre estivesse acesa. José foi esse símbolo eloquente da esperança nas promessas, mesmo depois de morto. Através daquela múmia que ficou ali com as suas palavras, né? E os israelitas, fica aqui uma nota de mérito, porque eles respeitaram isso e certamente isso os ajudou também. Agora, Vejam, 400 anos é muito tempo, mas é muito tempo para nós, mas é o tempo de Deus. Isso nos leva a pensar como muitas vezes nós achamos que alguma coisa não está certa, alguma coisa não está se encaixando com os planos de Deus, e na verdade os planos de Deus são perfeitos. Mas eles se cumprem no tempo dele. Talvez a nossa geração não veja aquilo que nós desejaríamos que acontecesse. Hoje, por exemplo, muitos creem que essa geração será levada daqui no arrebatamento. Esse é o nosso desejo, né? Paulo já desejava isso, mas na verdade nós não sabemos o tempo, né? Não sabemos quando é que Deus vai cumprir as suas promessas. Embora, no caso deles lá, eles tivessem uma certa ideia, porque Deus já tinha comunicado isso lá para Abraão, não é mesmo? Lá nós temos o líder de uma geração que serviu a Deus, morreu, foi sepultado. Temos o modelo de uma geração que constatou as promessas. Alguém que morreu há muito e muito tempo atrás, mas também foi sepultado. E o mediador, finalmente, o mediador de uma geração promissora. Eleazar, o sumo sacerdote, também morreu e, claramente, foi também sepultado. Nós sabemos o papel do sumo sacerdote em Israel. Durante a leitura desse livro, nós tivemos oportunidade de ver algumas vezes Eleazar atuando aqui ou ali, e embora fosse uma atuação até certo ponto discreta, nós não vemos aqui Eleazar em nenhuma questão polêmica, alguma coisa mais acirrada. Não vemos que ele tenha sido um líder isolado. Não, ele está ali ao lado de Josué. Josué exercendo seu papel militar e líder comunitário, uma espécie de governante desse processo todo ali da conquista da terra, enquanto claramente Eleazar tem o um papel que lhe cabe, né? O papel que foi estabelecido por Deus, tá? O papel que foi estabelecido lá atrás, desde o antepassado dele, Arão, né? Então vejam, ele era aquele que mediava nos cultos, ou seja, era ele que representava os homens ali diante de Deus, oferecer sacrifícios, as ofertas, ter toda a liderança sacerdotal, toda a liderança levítica ali no culto a Deus. Esse era o seu papel, ele fazia isso. E também a mediação nas decisões, isso a gente vê muito aqui no livro de Josué, as decisões que eram tomadas e que precisavam às vezes ser consultadas as pedras Urim e Tumim, como nós vimos. E ele fez isso. Ele cumpriu de fato esse papel tão importante de mostrar a vontade de Deus ali, nas decisões, de ser esse intermediário e intermediar ali, intercedendo pelos homens ali, nas celebrações, nos cultos. Vejam que ele teve uma atuação constante, desde a travessia do Jordão até a divisão da terra. Lembram-se todos aí que a travessia do Jordão foi feita ali de forma, com uma espécie de celebração, com toda uma ocasião muito solene, tinha todo um arranjo em que a arca era levada ali, foi levada até o meio do rio, os sacerdotes vinham ali em torno, depois o povo passava, depois os sacerdotes, depois teve a questão da circuncisão, teve a celebração, a primeira celebração da Páscoa ali, coisas tão importantes e que a participação de Eleazar foi a participação correta, o que se espera realmente de um sacerdote, e que nós sabemos que foi sendo distorcido esse papel durante a história de Israel, com alguns sacerdotes ali que tiveram papéis bons, que tiveram papéis importantes. Davi, inclusive, foi um rei que, de certa forma, resgatou essa questão sacerdotal, sabia dessa importância. E outros reis, um ou outro aqui ou ali, puderam fazer isso também, mas com muita oscilação e com muita distorção, muito mau exemplo. Porém, Eleazar não, Eleazar desempenhou o papel que realmente cabia ao sumo sacerdote. A atuação dele, a gente vê que até certo ponto aparece aqui no livro de forma discreta, mas não podemos menosprezar a importância que essa figura tinha para Israel e que foi feita de forma correta ali. Josué também soube, né, certamente valorizar isso, e Eleazar cumpriu o seu papel ali. Eu penso que esse encerramento ele nos mostra como é importante nós termos a consciência da geração em que nós vivemos. Que geração é essa nossa? Quais são as principais características dessa geração? O que tem influenciado hoje, por exemplo, o cristianismo? O cristianismo que se vê hoje, como ele tem sido afetado pelas ondas, pelo paganismo? O quão ele próximo está do cristianismo legítimo, do cristianismo autêntico? Quão próximo? Enfim. Como é essa nossa geração? Como é a sociedade em que nós vivemos? Que cultura nós vivemos? Em que cultura nós estamos inseridos? E qual o papel que Deus reservou para nós em meio a isso tudo? Qual é o nosso papel? É muito importante nós entendermos isso. Qual é o meu papel? Eu tenho um papel a desempenhar nesse mundo. Qual é? Nessa geração, nesse momento. Por outro lado, eu penso que nós devemos buscar as referências corretas para a nossa vida. O povo de Israel, aquela geração, teve boas referências. Tiveram referências de um bom líder, um bom governante. Até aquela geração ali foi aprovada. O livro mostra que durante aquela geração o povo serviu a Deus. Tivemos o modelo de um homem do passado que, de forma muito visível ali, apenas seus restos mortais estavam ali como que falando ainda para aquela geração, que exemplo que eles puderam ter, e certamente o papel ali do sumo sacerdote. Como pessoas têm nos inspirado? Quais são os nossos modelos? Que tipo de líder nos inspira? Que tipo de modelo bíblico nos inspira? Que tipo de modelos da nossa geração nos inspiram? Por fim, eu penso que ao terminar esse livro, nós devemos imitar estes exemplos de vida. Josué apontando para Deus como o autor da vida, o autor da salvação, Josué mostrando que aquela nação era uma nação que estava ali graças à fidelidade, ao amor de Deus. Ora, nós que somos salvos em Cristo, eu penso que devemos também apontar para Deus como o autor da vida, o autor da salvação. A nossa vida tem que ser uma vida que, de alguma forma, desloque o foco tão voltado para esse mundo, o foco tão voltado para as coisas que estão aqui, o foco tão voltado para aquilo que é finito, aquilo que é mortal. E como é importante nós estarmos voltados para as coisas eternas. E nós temos tudo para fazer isso porque temos Cristo. E não temos apenas o Espírito dado para exercer uma determinada tarefa, nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. E por isso podemos e devemos ser guiados por Ele para servir a Deus e sermos, recebermos essa aprovação de Deus também na nossa vida, termos o selo de aprovação de Deus. Devemos olhar para José, e alimentar a esperança que deve nos mover nesse mundo, a esperança do cumprimento das promessas de Deus. Claro, no nosso caso, não de uma terra, mas a esperança da vida eterna, a esperança da vida com Jesus, a vida para sempre com Ele. Essa esperança que deve nos mover, ela deve nos. Devemos nós estarmos sempre alimentando essa esperança em nós, através das Escrituras, através da oração, das lutas diárias. Tudo isso deve nos levar sempre a aumentar e nos movermos através dela e com isso também inspirarmos essa esperança na vida de outras pessoas. Por fim, olharmos para Eleazar e percebermos que hoje a questão sacerdotal ela se resume basicamente no seguinte: Jesus é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote que não vem da linhagem de Arão. Ele é de outra, Jesus é de outra família, ele é da ordem de Melquisedeque, como a gente é lembrado ali em Hebreus, ou seja, ele não pertence a essa linhagem desse sacerdócio terreno. Jesus tem um sacerdócio superior, ele é o sumo sacerdote, mas o Novo Testamento nos adverte, nos avisa que nós aqui, a igreja, somos sacerdotes do Deus vivo. Estamos aqui para sermos seus representantes perante os homens, orando pelas pessoas, orando por cada um, mas principalmente apresentando Jesus, vivendo, sendo aqui pequenos Cristos, como eram chamados os cristãos lá no início da igreja, sendo aqui pequenos pequenos protótipos, né? Protótipos, na verdade, não. O protótipo é Cristo, mas, na verdade, pequenas reproduções de Cristo, ainda que com as nossas imperfeições e tudo mais, mas que sejamos assim. E ao encerrar esse livro, nós possamos perceber a grandiosidade desse Deus que cumpre com as suas promessas e que usa pessoas de carne e osso, como seus servos, como seus instrumentos para que as suas promessas sejam cumpridas dentro daquilo que ele estabeleceu, no tempo em que ele estabeleceu. Que Deus nos ajude a crescer com estas informações, a nos apropriarmos daquilo que é bom para nós, e cresçamos com isso e possamos influenciar pessoas. Com esse entendimento e com essa transformação boa que ele promove na nossa vida a cada dia. Deus te abençoe, tenha uma boa semana.